de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade, signing in, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser efêmero, há de ser pecado, há de ser... O programa Contramão, no horário da novela, do jantar, do jornal, de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite. Há de ser ambíguo, há de ser altivo. E sempre comigo, seu anfitrião, Renato. Renato Tavolieri Filho. Nas paredes do penhasco. Questão de sensibilidade, música clássica, jazz, música popular internacional, música popular brasileira, música instrumental. Caverna, vou deixar a nossa história. E, ocasionalmente, entrevistas e temas ligados ao estímulo, prática e desenvolvimento de nossa inteligência intuitiva, de nossa percepção, de nossa sensibilidade em diferentes níveis e possibilidades. Há de ser escândalo, há de ser relâmpago, ciclone. Visite nosso site pessoal sobre esse tema tão atual e necessário, a nossa sensibilidade. www.acasadapedra.com.br. Promessa de ser ternura, cientistas e arqueólogos. E nesse mesmo endereço online, www.acasadapedra.com.br, você encontra um botão piscando esperando sua visita. E esse botão dá acesso exclusivo a uma página para os ouvintes de nosso programa Questão de Sensibilidade. Lá vocês poderão ouvir todos os programas já apresentados e o programa do dia que porventura não vá ao ar e que terá sido gravado em estúdio para que vocês não percam a sequência. E isso porque em alguns dias da semana, em ocasiões esporádicas, a Rádio Melodia deixa de apresentar nosso programa para trazer ou mais uma jornada esportiva comandada pela sua competente e entusiasmada equipe esportiva, confira, ou quando eventos oficiais especiais forem transmitidos, já que a Rádio Melodia é uma emissora educativa mantida pela Prefeitura da cidade de Varginha. Há de ser bonito, há de ser... Quer falar conosco diretamente? Fazer um comentário? Pedir alguma informação sobre música ou assunto apresentados no programa? Basta ir ao site www.acasadapedra.com.br e lá você encontrará um link para esse contato. Vai ser um prazer receber a sua mensagem. Há de ser ambíguo, há de ser altivo. Construirei nosso ninho. E não se esqueça, a Rádio Melodia e também o nosso programa e todos mais, 24 horas online, www.radios.com.br/melodiafm. Nas pedras de uma caverna, vou deixar a nossa história. Maior harmonia, melhores relações, maior percepção, maior intensidade, maior prazer, melhor qualidade de vida, maior felicidade. Tudo uma questão de sensibilidade. Há de ser escândalo, há de ser relâmpago, ciclone. Yeah. E o que trazemos hoje? Hoje trazemos uma cantora excepcional, cantora brasileira. Quem não a conhece vai se surpreender. Quando ela surgiu, Ivan Lins a saudou como uma das maiores revelações da música brasileira. E eu acredito que até hoje ela tenha uma presença de palco que acabou sendo rara para as novas gerações de cantores, que é um magnetismo e uma presença e uma vibração realmente contagiantes. Ela tem uma voz possante, uma figura muito, muito carismática e muito jovial, muito alegre, muito comunicativa e muito forte, num estilo de interpretação que foge com o que hoje anda prevalecendo nos novos cantores, tanto masculinos quanto femininos, da nossa música. Eu estou trazendo o áudio do seu DVD. O nome desse show, gravado nesse DVD, é Quando o Céu Clarear. Para os interessados, vocês podem verificar na internet, ter a lista das letras e tirar mais detalhes sobre esse trabalho da Fabiana Quase. Um bom show para vocês. Eu não gosto de interromper para que vocês não percam essa vivência, essa experiência total. Então, nos falamos ao final. Só traz felicidade, quem sabe ganhar um pão. Com honestidade, quem não deixa um irmão na dificuldade. Oh, licença, licença, que eu vou incensar. Licença, licença, licença. Oh, incensa, incensa, quem é de incensa? Incensa. Faz o bem, sem olhar a quem. Incensa, pega o difumador, acende pra fumaçar, e vamos ver quem merece incensar. Oh, licença, licença, que eu vou incensar. Licença, licença, licença. Oh, incensa, incensa, quem é de incensa? Incensa. Licença, licença. Oi, incensa, incensa, quem é de incensa? Incensa, vocês. Incensa, incensa. Oi. Licença, que eu vou incensa. Incensa, incensa, incensa. Oi, incensa, incensa, quem é incensa? Incensa, incensa, incensa. Salva de palmas aos músicos que me acompanham hoje. Agradecer imensamente a presença de vocês e desejar um ótimo espetáculo para todos nós. Axé.

era de esperar. Se eu lhe dei a mão, foi por me enganar, foi sem entender que amor não pode haver. Sem compreensão, a desunião tem de aparecer. E aí está o que aconteceu. Você destruiu o que era seu. Você entrou na minha vida, usou e abusou, fez o que quis. Agora se desespera dizendo que é infeliz. Não foi surpresa pra mim. Você começou pelo fim. Não me comove o pranto de quem é ruim. Que a paixão dessa vez não vai me derrubar.

rapaziada. Tô sossegado fazendo um som. Samba rap de verdade, rap do bom. Malandro, malandro, malandro. Pode pegar a qualquer hora. Malandro. Atitude, perseverança. Malandro. Consciência. Malandro. Fabiana Cosa, senhoras e senhores. Happy Hood. Shelly, muita Shelly. Muita Shelly. Amanhecer que acontece em São Paulo, né? Na Zona Norte ali, no Tucuruvi, ou lá no Jaçanã. É, rapaz, do lado leste, lá em Itaquera, cidade Tiradentes. Na Zona Oeste, na Barra Funda, ou lá em Pirituba, em Perus. Na Zona Sul, lá no Meio Ipiranga, no Heliópolis, no Capão Redondo, em Santo Amaro. É, rapaz, 5 da manhã, vou fazer minha oração. Bora. Pai nosso, tô contigo, sei que tudo posso. Sou filho de Deus, aí é tudo nosso. Eu tenho visto tanta coisa ultimamente, tanta coisa errada que me deixa descontente. Eu sei que o mundo não foi feito em um dia, mas eu só queria paz e harmonia. Eu sei que o dia de amanhã vai ser melhor. Batalho todo dia pra sair da pior. No movimento eu não tô de bobeira, prefiro ficar quieto se for pra feita besteira. Quando acordo, primeira oração, pra iluminar meus passos, pra andar no mundão. Que tá muito louco, é só ratatá pipoco. Irmão matando irmão, destruindo uns aos outros. Homem e mulher, Jesus e Deus axé. Pra ser vitorioso tem que andar com fé, então. Anda com fé, pô, que a fé não costuma falhar. Por isso eu vou orar, pra vida melhorar. Por isso tenho fé, confio em meu axé. Anda com fé, pô, que a fé não costuma falhar. Homem ou mulher, Jesus e Deus axé. Pra ser vitorioso tem que andar com fé. Anda com fé, pô, que a fé não costuma falhar. Por isso eu vou orar, pra vida melhorar. Por isso tenho fé, confio em meu axé. Anda com fé, pô, que a fé não costuma falhar. De avião, de carro ou a pé, pra ser vitorioso tem que andar com fé, então. E a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, oh, oh, no pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, oh, oh, na luz, na escuridão. Anda com fé, que a fé não costuma falhar. Confio em meu axé. Anda com fé, pô, que a fé não costuma falhar. Homem ou mulher, Jesus e dê axé. Pra ser vitorioso tem que andar com fé. Anda com fé, pô, que a fé não costuma falhar. Deixa eu orar pra vida melhorar. Por isso tenho fé, confio em meu axé. Anda com fé, pô, que a fé não costuma falhar. De avião, de carro ou a pé, pra ser vitorioso tem que andar com fé, então. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer, oh, oh, oh, no calor do verão. Salve Gilberto Gil! A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer, oh, oh, oh, oh, triste na solidão. Anda, porque o tempo passa rapidinho. Anda. Na caminhada você não está sozinho. Anda. Deus é consigo e você é vencedor. Deixe seus problemas na mão do Senhor. Com Jesus ao lado, melhor aliado. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Essa vitória só depende de você. Tudo que quiseres você pode obter. Não importa sua religião, na Bíblia está escrito, somos todos irmãos. Não me interessa a cor da sua pele, preto ou branco, respeito prevalece. Pra melhorar o povo tem de mudar. Nas palavras de Cristo tem que acreditar. de avião, de carro ou a pé. Pra ser vitorioso tem que andar com fé, então andar com fé, amor, que a fé não costuma falhar. Por isso eu vou orar, pra vida melhorar. Por isso tenho fé, confio em meu axé. Andar com fé, amor, que a fé não costuma falhar. Ó, mulher, Jesus lhe dê axé. Pra conseguir vitória tem que andar com fé. Andar com fé, amor, que a fé não costuma falhar. Por isso eu vou orar, pra vida melhorar. Por isso tenho fé, confio em meu axé. Andar com fé, amor, que a fé não costuma falhar. Ó, mulher, Jesus lhe dê axé. Pra ser vitorioso tem que andar com fé. Robin Hood, Fabiana Cosa, senhoras e senhores. Satisfação total. Paz. Axé. Axé. Thank you. nidjé, o que nidjé lodô. Yemanjá. Que a soro puele. Yaodô, yaodô. Abracei o mar na lua cheia, abracei, abracei o mar. Abracei o mar na lua cheia, abracei, abracei o mar. Escolhi melhor os pensamentos, pensei, abracei o mar. Festa no céu, é lua cheia, sonhei, abracei o mar. E na hora marcada, a dona Alvorada chegou para se banhar. E nada pedi, cantou pro mar. E nada pedi, conversou com o mar. E nada pedi, e o dia sorri. Uma dúzia de rosas, cheiro de alfazema, presentes eu fui levar. E nada pedi, entreguei ao mar. E nada pedi, me molhei no mar. E nada pedi, só agradeci. Ora mi ma, ora mi ma, ora mi ma, yabadoye yo. Ora mi ma, ora mi ma, ora mi ma, yabadoye yo. Abracei o mar na lua cheia, abracei o mar. Abracei o mar na lua cheia, abracei, abracei o mar. Escolhi melhor os pensamentos, pensei, abracei o mar.

Ser impune há de ser insone, há de ser. E o Questão de Sensibilidade de hoje chega a seu final. Signing off, saindo do ar, feito um passarinho. Um bom final de noite a você, nosso ouvinte, e até nosso próximo programa. Renato, Renato Tavolieri Filho, se despedindo. Luxúria de ser.